sensação. É hora da estabilização. Cilindro tônico.

Casa das Máquinas, Lar de Maravilhas, icônico álbum de 1975, fazendo 50 anos em 2025, né? Mas eu queria falar aqui sobre uma novidade. Meu amigo Rafael Anjo, lá de BH, tá entrando numa empreitada aí, um novo bar lá na região do Laguna, o Caveirão Rock Bar. Então, um abraço para essa galera que tá curtindo aí. Criem o hábito de nos ouvir aí pelos canais que a gente disponibiliza. É um sucesso para ele. No final do ano, se Deus quiser, estarei presente. Vou lá comemorar, tomar uma breja com ele e ouvir muito rock and roll. O Caveirão é casa do rock na região. Então, você que está em BH, região de Contagem, Barra Nacional, Ceasa, Serrano, compareçam para o Caveirão Rock Bar lá no Laguna, Rafa Wax, mandando ver na parada. Agora, galera, continuando aqui nessa pegada mais progressiva, vamos de Glass Beans, Alan Parsons, Roger Hodgson do Supertramp, Chicago, Crabby Appleton e Beck Hart. Vamos nesse blocão aqui que daqui a pouco tem Rock Made in Amazon com Claudio Alice. Vamos nessa. We'll be right back. gonna leave you. I say, babe, you know I'm gonna leave you. Leave you in the summertime, leave you in the summer on the road. Betty Hast cantando Led Zeppelin. Jesus Maria José, é bom demais da conta. Jesus, essa mulher canta demais. Luiz Omar da Inner Call, que deve estar feliz lá na casa dele. Gravou um belo álbum aí recentemente, um tributo ao Led Zeppelin, muito bom. Agora nós vamos de Baby Hurt. Baby Hurt, galera, eu recomendo que você procure aí no YouTube um episódio do Enciclopédia do Rock com o Adriano Falabella, que ele fala bastante dessa banda, dá detalhes, formação, essas coisas todas. A banda começou lá no final dos anos 60. O guitarrista depois tocou com o Mick Taylor, que tocou com os Stones. Um dos guitarristas da banda depois foi tocar com o Mike Snake. Então, assim, eu recomendo que você procure Baby Hurt, é o nome da banda. Você sabe que aqui eu não fico contando muita história, porque eu gosto de rolar o som. Então, histórias são para outras pessoas. Hoje tem blues um pouco mais, você vai curtir aí belas histórias do blues, mas eu não, eu gosto de tocar o rock and roll, porque assim a gente planejou o Panela do Rock. Então, Baby Hurt com vocês aí. Thank you. is that to his thighs. If you want to about it, baby. Gimme. Give me some lag, man. Gimme. There's nothing you can do about it. Gimme. Gimme. Give me some lag, man. There's nothing you can do about it. We'll be right back. dog up and sniffed his plate, a steaming on the stove. Kids ain't seen you home all day, you're a gentleman born to roam. Black dog don't believe in sin. Think of where the black dog's been. Think of where he's been today. Have you seen the black dog's teeth, sharp like a knife? Have you seen them tear upon a throat to take a life? Black dog don't believe in sin. Think of where the black dog's been. Think of where he's been. Black dog don't believe in sin. Think of where the Baby Hut, bem legal esse som, recomendo que você procure, vá lá, enciclopédia do rock com Adriano Falabella, acho que tem um episódio de 2017 que ele fala da banda, bem legal, recomendo que você ouça, porque sons que não fizeram tanto sucesso por aqui, mas que arrebentaram lá fora e influenciou muita gente. Bom, vamos para os lançamentos aqui da semana. Lobo Temporal de Minas Gerais tem música nova. In Noite Perpétua da Colômbia também. E o grupo Corpo Santo, velho. Corpo Santo é um duo, né? Corpo com quê? O nome, a banda, bem inspirada em Augusto dos Anjos, grandes poetas, Diego Z e Jô Reis, com Corpo Santo. Aqui para vocês também. Na sequência, Cláudio Wallace e o Rocking Made Amazon, com os sons lá da Amazônia, né? E depois a Shaq com o Frigideira Acústica. Eu volto a semana que vem, vou deixar aqui aqueles abraços. Abraço lá para o Jaelson, professor Roberto, professor Júlio, o grande índio lá na Mantiqueira, o Gonzalo Munhoz no Chile, o Carlos Baraza em El Salvador, o meu amigo Du, por onde andará o Du. O Tonhão, o Gleiser, o Rafael e a turma lá do Caveirão, do Boteco lá do Caveirão, grande rock bar lá em BH, que o Rafa agora tá no meio disso aí. A turma de Feira de Santana aqui, os amigos aí do Rock Club FSA, Bira, Rony, Emerson, Ranulfo, Jeff, Tamara, Drica, Priscila, Hulk, Emerson. E todo mundo que faz parte do grupo, a família Shaw em Feira de Santana também, a turma lá de Serrinha, o Cristiano, o Marcão, o Marcão da Gaia Beta, o pessoal de Salvador, Ronaldo Pitango, Luiz Omar, Juninho da Alfa Rock, essa turma toda que curte o Panela do Rock aí, meu filho Theo lá no Cerro, o Ariel lá na Argentina, o Pablo no Uruguai. Todos os nossos parceiros aqui são 21 rádios e estamos estreando na Joinville Web Rádio também essa semana. Agradecer os parceiros que confiam no nosso trabalho, no meu, do Cláudio, da Shaq, porque isso é muito importante. A gente divulga música independente e a gente quer colocar isso para cima, sem perder nossas raízes. Então é isso. Na sequência aí, esses lançamentos, Lobo Temporal, Em Noite Perpétua e Corpo Santo, Cláudio Wallace, Rock Made Amazon e a Chato com Frigideira Acústica. Fui, eu volto a semana que vem, beleza? Um abração, não se esqueça, mantenha a bunda não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Abração. Vamos domar, manipular, nos afastar. temporal, vem te lembrar o que é essencial. Novo temporal, vem te lembrar o que é essencial. Ser dono de si, viver o que é real. Ser dono de si, viver o que é real. Filtros escondem dor e depressão. Gladiadores de audiência, vidas vazias, vendendo influência. Sei que nada sei, mas não me perdi. Entre ostentação do Oiapoque ao Chuí, preto básico me veste em qualquer lugar. Coleciono incertezas, livre pra pensar. Bem-vinda ao Cateia de Energia Positiva. Se liga e sai do chão, aqui é rock e poesia. Logo temporal, vem te lembrar o que é essencial. Logo temporal, vem te lembrar o que é essencial. Logo temporal, vem te lembrar o que é essencial. Logo temporal, vem te lembrar o que é essencial. Dono de si, viver o que é. Ser dono de si, viver o que é. Ser dono de si, viver o que é. Ser dono de si. Thank you.

inverossímil realidade, transcrevendo os meus poemas, sufocando minhas vontades, tocando o intocável, o boleros de Ravel, um corpo estigmatizado, feito folhas de papel, feito folhas de papel. E agora com vocês, a canção Aposta, da banda Cão do Mato, direto de Mato Grosso. Yeah, a Cão do Mato nasceu em 2019 com um projeto que valoriza as raízes locais. É isso aí, é o rock made in Amazon, o rock do norte, o rock da Amazônia Legal, exclusivo no Panela do Rock. Não tenho nada a perder. nada a ninguém. E nem me importa o que vão dizer. Minha paz é o que me mantém. Não tenho nada a perder. Oh, onde está a resposta? Cada escolha, uma aposta. Seja lá qual for o final, quero ver aonde isso vai Para encerrar, é comigo, Cláudio Wallace, o roqueiro paraense, com a canção Insane Mind, ao vivo, extraída do álbum Puro Rock. Yeah, é o rock do norte, é o rock da Amazônia legal, é o rock made in Amazon, exclusivo aqui no Panela do Rock. So I bring emptiness, so you hold me. I feel that it changes at each of the moments. I don't get to break my way off of me. So why hide with fear of going mad? So I to flee far away from now. The changes at each of the moments. I don't get to break my way off of me. So why hide in fear of going mad? So I to flee far away from now. Você está ouvindo Rock Made in Amazon, apresentado por Cláudio Wallace, produção Débora Borba. Yeah. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack, o quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para iniciar os trabalhos, aquecendo o óleo, vamos começar com um bloco tipicamente pé vermelho aqui da região noroeste do Paraná. Iniciando então, vamos de 43 Duo, com a música Morada, eles que são de Paranavaí, Paraná. Na sequência, tem Vini Rock, com a música O Que Eu Quero É Você, ele que é meu conterrâneo aqui da terrinha Maringá, Paraná. vontade louca de te ver. Me arrependi do seu calor naquela hora, eu não ter. Peito apertado, sensação de coisas a fazer. Entre elas é mostrar pra tu meu ardente querer. Entre provas de amor que não se pode ter. Entre vários caminhos que eu não quis percorrer. E outras cositas mais tão chatas de se fazer. Querida, não consegue ver. O que eu quero é você. Eu quero é você. Jamais disposto a mim mesmo pude entender. E essa história pode ser só ela. É só não esquecer do sentimento que trouxe a mágica pra você. E no meu peito a certeza de sempre te querer. Dentre provas de amor que não se pode ter. Vários caminhos que eu não quis percorrer. E outras cositas mais tão chatas de se fazer. Querida, não consegue ver. O que eu quero é você. Cositas mais tão chatas de se fazer. Querida, não consegue ver. O que eu quero é você. Entre provas de amor que não se pode ter. Entre vários caminhos que eu não quis percorrer. Outras cositas mais tão chatas de se fazer. Querida, não consegue ver. O que eu quero é você. Querida, ai, não consegue ver. O que eu quero é você. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, do jeito que a sua mãe odeia, porque vai sobrar pra ela ter que limpar tudo isso. Vamos agora para um bloco totalmente dedicado ao coletivo Rock Nativa. Coletivo esse que faz a transmissão do programa Tautocronia, o programa que faz a sua alegria. O programa Tautocronia é transmitido toda sexta-feira à noite, ao vivo, às 22h15, pelo YouTube do coletivo Rock Nativa, arroba Rock Nativa, pela rádio Putz Grila e também pela interessante web rádio. Exatamente, você confere lá China Bass, Márcio Dias, Euzinha Patrícia Schack e Tio Beiço na programação apresentando esse programa muito hilário, programa que traz várias atrações, vários quadros e também tem os convidados, que são bandas independentes e também não tão independentes assim, bandas que já são famosas, inclusive, para participarem do programa. Confiram toda sexta-feira à noite, a partir das 22h15, no YouTube do coletivo Rock Nativa. Então, esse bloco é totalmente dedicado a este coletivo. Então, iniciando o bloco, a gente vai de Tihel com Fogo Cruzado, eles que são do Rio de Janeiro, capital. Na sequência, vai ter o China Bass, Alexandre Carminati e a Profusão Sonora, que é a banda do Márcio Dias, com uma música super mega power educativa, Com Licença, eles que são de Caxias do Sul e do Rio de Janeiro, respectivamente. E para finalizar o bloco, vamos de She's Dead, com a música That's Okay, eles que são de Curitiba, Paraná. Obrigado, com licença.

cemetery. He torn from the sea, behind my love story. Sometimes I feel like a joke, not so great. Sometimes I feel like a ghost, that's okay. Because I'm looking for the love in your soul fake. Sometimes I feel like a storm, but I don't care. Sometimes I feel like a joke, not so great. Sometimes I feel like a ghost, that's okay. Because I'm looking for love and you're so fake. Sometimes I feel like a storm, but I don't care. Sometimes I feel like a joke. Escorrendo o óleo lhe sirvo então essa deliciosa fritura, que delícia, e ofereço para os viajantes da maionese, exatamente, esse terceiro bloco agora eu ofereço para aqueles que gostam de um som alternativo, para um som mais viajado, para um som diferenciado. Então, nosso terceiro bloco, nós começamos com o som de Mir Mehta, ele que é de Alvorada, Rio Grande do Sul. Na sequência, teremos Faroeste Solidão, com o som Rei Zapata, ele que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E para finalizar, vamos de Footstep Surf Music Band, com a música Nina Twist, ele que é de Campinas, São Paulo. Sentado no chão do quarto, ouviram e os gaúchos chegaram. A opressão começou, o azedume é o que restou. Uma só vem justa seguiu. Desprezaram os rurais e o último defensor dos abastados se foi. Agora aproveitando aquele resto de óleo que fica na frigideira, porque isso é o que tem mais sabor, é o mais gostoso de tudo, é o que deixa aquela comidinha com o sabor da mamãe, o sabor da vovó e o seu sabor, obviamente. Nós vamos fazer o último quadro com um sabor diferenciado, com o sabor de outros estilos. É exatamente, Patrícia Schack inovando no Panela do Rock com o seu Frigideira Acústica. A gente vai deixar esse quarto bloco com um som diferenciado. Nós vamos ouvir agora o reggae de Ras Bernardo, ele que já foi do Cidade Negra. Vamos ouvir a música Virás, ele que é de Imbituba, Santa Catarina, atualmente. E vamos na sequência ouvir Riolit, feat. Odi, o Odi que me mandou o material, hein? Com a música que é lançamento deles, estreou agora dia 16, Loop. Eles que são de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. É isso aí, galera. E esse som é um trap. Olha só, vamos ouvir um reggae e vamos ouvir um trap aqui no Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Verás o Papa reza outra missa do galo, por tradição. Verás que os atritos, conflitos são tudo por causa da situação. Verás pessoas correndo e se entregando em busca de salvação. Verás que o maior equívoco do homem é acreditar em ilusão. Verás, oh, verás. Reza outra missa do galo por tradição. Verás que os atritos, conflitos são tudo por causa da situação. Verás pessoas correndo e se entregando em busca de salvação. Verás que o maior equívoco do homem é acreditar em ilusão. Eu sei que Deus tá abençoado. Pingente Louis V, brilhando no cinto. Ela tá nem aí, se não sabe o que eu sinto. Não sabe o que eu vi, o que eu passei até aqui. O quanto eu corro nessas ruas por aí. Dinheiro, contatos internacionais. Geral fluindo, eu sempre quero mais. Garagem lotada, uma Porsche e um Jaguar. Se eu tivesse ouvido quem falou pra eu parar. A inveja anda por perto, mas eu tô protegido. Coração da coroa, me livrar do falso amigo. O que é meu tá guardado, só Deus sabe o meu destino. Final de semana, ela quer transar comigo. Me pediu um cigarro e perguntou se eu tenho fome. Só resumo da ideia, ela pedindo de novo. Não posso te prometer nada. Eu não queria ser assim, um loop vem tudo. É que eu fiz isso direito. Tô focado no dinheiro. A maldade anda por perto. Eu conquistei meu respeito. Quer saber quanto eu gastei? Só em joia esse mês. Eu não quero o que cê tem. Eu mesmo faço por mim. Por hoje é só, pessoal, mas eu gostaria de dizer que o Frigideira acaba aqui, mas toda quarta-feira vocês podem me acompanhar pelo Lives da Shaq, às 19 horas, pelo meu canal no Instagram, @patriciashaq. Lá eu vou estar sempre fazendo um bate-papo com algum artista ou alguma banda da cena independente musical de todo o Brasil. Confira lá, tá? No meu Instagram, @patriciashaq, com SH. Um beijo da Shaq!